Nós sabemos que nada temos para oferecer a Deus que seja tão santo e tão digno. Mas Ele nos diz que devemos ir até Ele tal qual estamos. E é o que convido você a fazer agora. Venha, com todas as suas falhas, fraquezas e necessidades, sabendo que Sua graça cobrirá tudo. Aqui, tal qual. Você está ouvindo Corra para a Cruz, com o grupo Louvor Sem Fim. Vamos continuar adorando ao Senhor, oferecendo nossos corações a Ele, como estamos. Venho a Ti, Deus tão ferido, vem, Senhor, me receber. Venho a Ti, Deus tão vazio, para encher-me com poder. Venho a Ti, Deus quebrantado, suplicar o Teu perdão. Venho a Ti, Deus, atende o meu clamor. Ó Pai, é um milagre para nós irmos até Ti, com tudo que é errado, pecaminoso e quebrado, sabendo que nos dás tudo que é certo, santo e íntegro. Tudo por Tua causa, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada.